Boa noite, Alta 3520. Alta 3520, boa noite, contato radar, suba para o nível 190, saída PUCA. Paciente, subindo para o 90 na PUCA, obrigado. No 3520, Centro Recife no 2085, no 2545. 12685, 12545, boa. Salvador, 8-7, decolando, você escuta. 897, cruza 120. No 897, no 251, no 3325, centro de... 897. Doutor de Salvador, muito boa noite. 13399 decolado na Israel. 13399, boa noite. Contato radar, suba para o nível 360 da presente Leda, após Leda Bridge. Da presente Leda, Bridge, 13399.